dos Beatles, algo fenomenal. Nas quebradas do Brasil, Mr. James Brown. Lisos, crespos, ondulados, cabelos naturais ou pintados. Tranças, nós, contas, cordões, o estilo das novas gerações. Beleza negra e mil e uma versões. Embalando multidões, pano, ideia, postura, cabelo. Contra farda, tortura, segredos. Manter o visual, estilo de vida. A lei de Gerson está sendo cumprida. A de Gerson, King Combo, irmão. A burguesia então é só a sombra, né não? Estilo, força, suor, determinação. Abra o seu coração. Herança dos anos 60, 70, que invadiu os 80 e inovou os 90. Sou GOG, parte dela, do suprassumo da favela. Vulcão e erupção que invade o asfalto. A lava leva a ideia, novo estilo de assalto. Mãos ao alto, ninguém aí parado. União e paz podem ser praticados. Sonhar é o maior dom do poeta, que consegue enxergar pela janela discreta. Na emoção são escritas páginas e páginas. O choro então não se resume a lágrimas. Quer saber estimular esses atos? Ouça gesto e indecível recado. Estilo, força, suor, determinação. Abra o seu coração. Força, luta social, complemento essencial do visual, ei. Será que vale tudo dos rigos da vida? Sei que todo beco é uma viela sem saída. Sabedoria que o som de gesso explica. Anos dedicados, uma ideia fixa. Funk, brother, soul, todo o Brasil dançou. O ritmo vindo da alma imperou. Não deixe apenas que o GOG te conte. Corra atrás do original, beba na fonte. Água limpa, fonte abundante e pura. A boa nova transmitida, geração futura. É grande a diferença entre sobrevivência e vida. A lei de gesto tem que ser cumprida. Estilo, força, suor, determinação. Abra o seu coração. Gerson, Tony Tornado, malandragem no real conceito, movimentos perfeitos, o ritmo desafiando leis. Dom é dom, herança do rei dos reis.